soubesse nesse mundo, se alguém soubesse nesse mundo, pode ser um rei ou vagabundo, pode ser um rei ou vagabundo, vem no coração do meu país, namora e mora alguém que sabe disso, mesmo que não tenha o que falar. E a comunicação se faz presente, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, em tudo que seu peito faz e sente, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. E tenta mostrar que não é triste, procura uma paz que não existe, e sabe que jamais vai seu santo padroeiro. Só pode ser um velho guerreiro. Seu sonho é ser um dia de Cadu Pasquim. Só ouve Caetano Teixeira. É gente de verdade como deve ser. E é mulher criança insatisfeita. Mas tem suas razões pra ser perfeita. O seu sorriso riso é aberto, seus olhos nos enxergam bem perto. O mundo inteiro tem que conhecer. Pensar, se faz desejar.